a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, oh, oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, oh, tu és confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar para sempre.